chegou fim de semana, sabadão, dia de rolê. Ligo meus manos, pode crer, guerreiros de fé. Vamos colar nessa vibe, só não cola quem é Zé. Muito rap, mó brisa e várias filé. O rolê tá de pé, me preparo para ralé. Só nos panos, nas correntes, porque no pé e boné. Equipado até os dentes, simbora para o rasante. Antes de irmos em frente, adiante. Confiro se a caranga está brilhante. Tudo no esquema que as gatas se encantem. Quero ver nessa festa alguma gata que me esnobe. Não é me engrandecendo, também não quero ibope. Só quero as top, sou nigga de atitude. Não é propaganda, faz parte de minha virtude. Faz parte de minha virtude. Vamos ao fluxo, onde as gatas querem luxo. Os loucos ficam bruxos, a proteção revolta cartucho. Vamos ao fluxo, onde as gatas querem luxo. Os loucos ficam bruxos, a proteção revolta cartucho. O meu pois é, estou na pista. Turbinado, alucinado, nisso sou especialista. Pelo meu retrovisor, reparo o movimento para um grande infrator. Tem que estar bem atento, sem moscar. Colamos logo na massa. Abri o capô do carro pra agitar essa bagaça. É o rap, é o trap, estralando, agitando essa ruaça. Deixando as minas loucas, dançando, fazendo pirraça. Estamos no fluxo, onde as gatas querem luxo. Os loucos ficam bruxos, pra proteção revolta cartucho. Estamos no fluxo, onde as gatas querem luxo. Os loucos ficam bruxos, pra proteção revolta cartucho. Nos alto-falantes, monstro no flow. Tem que ter o dom pra fazer ao vivo show. E botar a galera logo pra dançar. No peso dos kicks, as minas não param de rebolar. Para calça colada, elas sabem hipnotizar. Sabem com quem ficar, pra não se arrastar. Quem tá ligado na festa, só colar sintonia. Quem conhece sabe que é produto da periferia. O novo movimento, trap brasileiro. É, nós quebrada, Santa Bárbara do Oeste Cruzeiro. Nessa curtição, tudo pode acontecer. Rola muita paquera, por drink e muito prazer. Essa festa vai passar do amanhecer. Fica pra história, pois relembrar é viver. E agradecer por haver paz nesse agito. Ao invés de sirenes, mortes, tiros e gritos. Estamos no fluxo, onde as gatas querem luxo. Os loucos ficam bruxos, pra proteção revolta cartucho. Estamos no fluxo, onde as gatas querem luxo. Os loucos ficam bruxos, pra proteção revolta cartucho. Mas eu só quero é curtir o fluxo, onde as gatas querem luxo. Os loucos ficam bruxos, pra proteção revolta cartucho. Mas eu só quero é curtir o fluxo. Na base amor.